Olhos de mansinho, não os abras para ver. Fecha os olhos de mansinho. Para ver que a vida de olhos fechados custa menos a viver, que a vida de olhos fechados. Os teus olhos são tão lindos que me lembram, nem sei bem. Os olhos são tão lindos, ai, que me lembram, nem sei bem, se a mãe de nosso Senhor, se a minha mãe que Deus está. Nosso Senhor, ai, se a minha mãe que Deus está. Já lá foi a da bicicleta que sem rodas partirá. Ora adeus, olhos meus, de correr pouco já me cansei. Vou mandar encantar este sapato que espera o rei. E pois é, a conversar é que a gente se entende ainda bem. Falar sozinho também. Ai doutor, mas que horror, se não lhe pesa tanto saber. É mandar ocupar o lugar que ele deixa viver. Rir e dançar à beira do ser. E pois é, a conversar é que a gente se entende ainda bem. Falar sozinho também. Ai doutor, mas que horror, se não lhe pesa tanto saber. É mandar ocupar o lugar que ele deixa viver. Ir e dançar à beira do ser. É tão bom, não se sabe, nem se prova, é um som. como o vento, é um dom. Troca as rotas ao pensamento pra subir mais. É, mente, eu não me lembro do código, mas eu digo que é, eram as 50 mil caixas de charuto. 50 mil caixas de charuto. Minha avó, veja só o que este fado me foi valer. Andar a cantar o lugar que ele deixa viver, rir e dançar à beira do ser. É tão bom, não se sabe nem se prova. É um som que com a vida se renova. É um tom, cor invisível como o vento. É um dom, troca as voltas ao pensamento pra subir mais. É tão bom, não se sabe nem se prova. É um som que com a vida se renova. É um dom, cor invisível como o vento. É um dom, troca as voltas ao pensamento pra subir. Canal 2 da Antena Web. Para falar ao gerente, em nome de todos nós, se algum de nós o procura, assoma logo pela frente um homem de cara dura a dizer em alta voz: não está o senhor gerente, não está o senhor gerente. Está presente, anda sempre ausente, quando ajuda a gente, o senhor gerente. Está presente, anda sempre ausente, quando ajuda a gente, o senhor gerente. Todos os dias a gente repetem que ele saiu e só amanhã virá. Assim nenhum de nós viu jamais o senhor gerente, mas as ordens que ele dá, essas sente-as a gente, essas sente-as a gente. Mesmo quando ausente, está sempre presente, a mandar a gente, o senhor gerente. Mesmo quando ausente, está sempre presente, a mandar a gente, o senhor gerente. Lá no escritório, gerente, sem dar ouvidos à gente, e nós cá nas oficinas, o esforço da nossa lida, guardo com unhas ferinas, somos a fonte da vida. O dinheiro é para o gerente, o dinheiro é para o gerente. O que está presente, anda sempre ausente, quando ajuda a gente, o senhor gerente. O que está presente, anda sempre ausente, quando ajuda a gente, o senhor gerente. Eis então a causa assente de fingir-se sempre ausente, rogos da nossa gente. Mas ouça, senhor gerente, se mantém a causa assente de fingir-se sempre ausente, que fará então a gente? Que fará então a gente? Já que não consente, vai ficar assente, passa a ser a gente do novo gerente. Já que não consente, vai ficar assente, passa a ser a gente do novo gerente. Já que não consente, vai ficar assente, passa a ser a gente do novo gerente. Já que eu não consente, vai ficar assente, passa a ser a gente do novo gerente. Já que eu não consente, vai ficar assente, passa a ser a gente do novo gerente. Tonight.

canal 2 da Antena Web. Thank you.

sei quem culpar. Fizeram-me assim, queriam-me levar, pensavam por mim, para eu não pensar. Creio em nada. www.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Thank you. a cabra da velha torre. Ai, meu amor, chama por mim. A cabra da velha torre. Ai, meu amor, chama por mim. Quando um estudante morre, os sinos tocam assim. Quando um estudante morre, os sinos tocam. Sobe, sobe, vai.